semaforo franco, 74 a bordo, Caramon 24 horas de autonomia. Então 3601, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1097, tem um bom voo. Ok, coletamos via Pátio 1, Índia, está por espera da 1097, 1095, está 1161, autorizado pushback, esse não é chave táxi. Autorizado, voo 1161. Mantenha a posição, o alvo do Corvo Bravo. Tá, 3601, tá, pronto. Então, 3601, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 1-10 graus, 10 mais. Colocou 1161 para o táxi. 168 a bordo, 4-17, aperta com fim. 1161, autorizado táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1097, tem um bom voo. 1097, Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, 1895, obrigado, um bom dia. 3601, decolada 34, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia, 3601. Azul Alfa, uniforme Bravo, autorizado, continua o reboque, reposta alterna. Contato radar, submantenha 360, voa Leda. Manda direita, Leda, está 3601. Salvador, bom dia, voo 1161, quanto para a ponta? 1161, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 08 mais. Alinha e decola da 10, voo 1161. Número 1, decolada aos 38, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1161. 1161, bom dia, contato radar, submantendo o 360, voa Leda. 360, Leda. Tenente Alfa, informa Bravo, bom dia. Eu chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395 para 3601, bom dia. Bruno 1161, faça nível de voo no 70, chama o centro Recife, frequência 1251, a perna 13395. 251-3395, bom dia. Nelson, bom dia, Francisco. Solicito o reforço da aeronave da posição do pátio 3, posição 3 do meu, para o pátio principal, posição 08. Autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 1, o Alfa Yankee Delta. Azul, Alfa Yankee Delta, Fiat. Autorizado ingresso, reporte portão 08, o Alfa e Equidelta. noite, boa noite, Alfa Yankee Delta. 29. Boa, 229 para Congonhas, Trump Copy, 360. Pode ser, pode ser. 29360 para Congonhas. É curva da pistão da zero, primeira curva direita, saída da El, Lida, transição Mótiva. Descente para Alifão Zulu, Cono 0, segue até pro base. Após Alifão Zulu no meia, após conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5435. Autorizado, São Paulo, Mongóis, 360 Lido, decimal da 1-0, curva na direita, da El, Lida da Mótiva. Problema do 10, é, o base, banco do gol, no meia, mais 1208. 5431. Alô, Amador, bom dia, o Channer 6251, informação é a Delta, autorização Guarulhos, pronto, cota. O Channer 6251, 3360 para Guarulhos, Guarulhos de Lula 0, da cor da pista 10, saída da El, Lida, transição ótima. Controle 120, décima 8, transponda 5434. Chanel 6251 autorizado para Guarulhos, nível 360, via Ambezulu 10. Decola pistão no 0, saída da El, Lida, Mótima, controle 120, décima 8, 5434, posição em 5. Com 6251. Papa Romeu Foco, Papa Serra, descida autorizada até o 050-1017, via Chalada Mão. Salvador, Foco, Papa Serra, você poderia falar um pouquinho mais alto? Confirmo com mais velho agora? Ah, tá, eu já tive identidade em 2, tá no último volume aqui, se você quiser agora. Até o 050 via chegada Bom Fio. Ok, até 50 via chegada Bom Fio. Agora é o autocarro. Delta, prossiga. Delta, Delta, segue no 280. 280 para Guarulhos, decolada da pista 10, saída da El, lida, transição ótima. Interceptor Fono Zulu 10, sai com a Fono Alto. Controle Fono 20, decimal 8, transpondo 5441. Sintonizado para Guarulhos, nível 280, decolada 10, Cael, lida, ótima. Interceptor Zulu 10. Controle 1208, acionamento.